palavras sinceras, palavras no ar. Deixaste um silêncio, não sei quanto tempo, e tantas promessas como um juramento. Deixaste a essência no ar, o perfume do coração. Canal 2, Antena Web. Thank you. fácil, mas havia confusão. Já não sabia se dizer sim ou não. Entrar na onda era fácil aguentar. O que assustava era como ia acabar. Cerca do jardim, nasce um sol dentro de mim. Corro pela estrada fora, traja-se uma nova aurora na palma da tua mão. Pois coisas simples e pequenas só de nós, gestos sempre tão serenos. Entre nós bastam para ser feliz, tão feliz. Um sorriso de manhã. Se tens fome, uma maçã. Verdes prados, erva doce, perfumes de amor e campo, e um caminho sempre aberto. Bolos de mel e carinho, ternuras e calor certo, para quem quiser chegar. Coisas simples e pequenas só de nós, gestos sempre tão serenos. Entre nós bastam para ser feliz, tão feliz. Parei à tua espera e a cama a primavera. O teu corpo no meu corpo, no lençol amarrotado, fica-te o rastro marcado. Dias e dias a fio, noites de frio a pavio, nunca nos alcança o frio. Coisas simples e pequenas só de nós, gestos sempre tão serenos. Bastam para ser feliz, tão feliz. sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Corpo lindo, lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, eira de milho, lugar de agosto, quem faz um filho, falo por gosto, é milho rei, milho vermelho, cravo de carne, pago de amor, filho de um rei, sem poder, volta a nascer, quando há calor, minha palavra vital, do sol nascente, meu madrigal, amor, amor, amor, amor, amor presente em cada espiga desfolhada. Minha raiz de pinho verde no céu azul tocando a serra. Oh, minha mágoa e minha sede, oh, mar ao sul da minha terra, é Tegoleiro, é Alentejo, o meu país neste momento, o sol o queima, o vento beija, se era louca em movimento, minha palavra vital do sol nascente, meu madrigal, madrugada, amor, amor, amor, amor, amor presente, em cada espinha. Olhos de amêndoa, cisterna escura, onde se alpendra a desventura, mora escondida, mora encantada, anda perdida, anda encontrada, a minha terra, a minha aventura, casca do mar. silêncio tentando, vais-me encontrar. Basta um sinal. E tu já sentiste como é ter medo no coração? Cá dentro um espaço que não se preenche. depois foi sempre um amor errado e desigual o que houve entre nós dois. Tu já tinhas o teu mundo, para sempre alguém no meu lugar. E mesmo a dar tudo por tudo, sei que tu mais não podias dar. E nem mais uma madrugada, tu já podias ser meu. Não precisas de palavras para explicares o teu adeus. Eu já sabia que ia ficar sem ti. Eu já sabia que tudo tinha um fim. Acabava meu sonho qualquer dia. Não digas nada, no fundo eu já sabia. Eu já sabia que ia ficar sem ti. Eu já sabia que havias de partir. E a qualquer hora tudo se desfazia. Ias embora, meu amor, já sabia. Era um caso complicado, uma página para se apagar. Foi um amor mal começado, que só mal podia terminar. Nem mais uma madrugada, tu já podias ser meu. Não precisas de palavras para explicares o teu adeus. Eu já sabia que ia ficar sem ti. Eu já sabia que tudo tinha um fim. E acabava meu sonho qualquer dia. Não digas nada, no fundo eu já sabia. Eu já sabia que ia ficar sem ti. Eu já sabia que havias de partir. E a qualquer hora tudo se desfazia. Ias embora, meu amor, já sabia. Eu já sabia. Eu já sabia que ia ficar sem ti. Eu já sabia que tudo tinha um fim. E acabava meu sonho qualquer dia. Não digas nada, no fundo eu já sabia. Eu já sabia que ia ficar sem ti. Eu já sabia que havias de partir. E a qualquer hora tudo se desfazia. Ias embora, meu amor, já sabia. Canal 2 da Antena Web. Tu és completa e perfeita.